402, tráfego off-star, atualizado pouso sistema 0, vento 140 graus, 099. Atualizado pouso sistema 0, azul 402. No 162, desça 2, 500 pés, ajustado no 097. 2500 pés, 517, voo no 162. Controle, possível liberar o seu voo principal na edição 3000 pés, se acender direto com uma centena? Está livre das inscrições, Alfa Golf Uniforme, vou na proa de Momo. Voa direto Momo, livre da edição, Alfa Golf Uniforme. A 2 autorizado a RNAVE pistão no 0, reporte passando CEA Vitor 366 visual com a pista. Sim, reportará no 366 visual com a pista, voo no 402, no solo, 847, ao liberar o pijama e controle solo na frequência 121, décima 1. 21, na sua 407. Solo Brasília, na escuta do Portério 2510. Solo Salvador, na escuta do Portério 2510. Sinem E356, acione identificação, desça nível de voo 050 e voe na proa de TAP. Após o TAP, Serra Vitor 366. 50 e TAP na proa, após 360, Afka Golf Uniforme, informe a proa ideal para o destino. É a proa 300. A proa 300 está autorizado a voar direto e quando possível ser estimado de pouso. Afirmativo, vai voar direto Barreira, só ficou com o informe também, está em condição de tomar chave, só uma mudança de regra. E solicita nível 105, visual. Está estimando pouso em Barreira, 1625. 625 copiado, pouso, Alfa Golf Uniforme, plano IFR cancelado no 349, subcondições visuais para 1105, reporte atingindo 105, Alfa Golf em forma. 9105 em condições visuais, reporta atingindo 105, Alfa Golf em forma. Estabilizado, voo 1162. Voo 1162, complete o final do procedimento. A aeronave chame torre 198, decimal 95. 2195, ó. Uno no 62, na escuta da torre? Na escuta, passando 372, baixado e travado, Uno no 62. Uno no 62, tráfego avistado, autorizado, pouso sistema 0, vento no 30 graus, 10 noite. Pouso autorizado, voo no 62. Pode confirmar o vento para o 962? 140 graus, 10 nós e o ajuste 90, 17. 7 graus. Qualquer dente, sentence of Alpha Level 060, Fine Heading TAP, After TAP, Fine Heading Serra Vito 366. That's correct. Mantém TAP position after TAP for head Sierra Vito 366, number 2 for approach. Sierra Vito 3, Olivera, pista me controle só na frequência 1221. 1221, com o número 2, Salvador, muito bom dia. Azul 207 autorizado decolagem pista 90, vento 150 graus, 10 noite. Autorizado a minha decolagem pista 10, é do 407. Canal 63, 56, confirme sua velocidade indicada. 2 anos agora. Thank you. Salvador, é o voo 99514, sua identificação desse nível de voo 070 após Pabog, voo na prova de TAP. Após Pabog, TAP, 1962, confirme on indicated speed. 2900. Reduce speed 2509. Reduce speed 2509, 4207, circulador 55, controle transfere no 20, décima 8. 208, bom dia. Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível de voo 300. Sobe via da EL 300, 4207. NR6356, desça 25006, ajustado 1097, está autorizado a RNAV, da pista 90, reposte passando Serra Vitor 366. 35097, portaria 66, linha 3, RNAV 90. Salvador, o 4207 pode voar lento? O 4207 afirmativo, na prova de Leda. Voa Leda, se possível coordenar com Recife direto Mótica. Bate coordenação azul 4207. Obrigado. 1962, reduce speed 220 knots and send to 4000 feet to an age of 1017. 4,000 feet, 1,017, 3,209, 1,9962. O 9954, reutilizado desse nível de voo 050, confirme sua velocidade indicada. 0,50, está com 2,70 indicada. Gente, reduz a 2,509. Reduzindo a 2,50, 9954. Azul 4,207, autorizado voar na prova de Mótica. Muito obrigado, boa Mótica, 07. Autorizado, decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 099. Livre decolagem pistão no zero, voo no 556. 56, decolado aos 1400, semicontrole Salvador na frequência 120, decimal 80. 08, obrigado. Tarde. Voo no 556, contato Hernando, decolagem sobre a via da El para nível de voo 360. 360, via. Voo 1962 until 2500 feet. Clear GNS as approved. Reporting Serra Vitor 366 runway 5. Descent 2500 feet, altitude 7107, clear and now approach runway 10. Report Serra Vitor 366. Campo Avista, 6356. Xanã 6356, complexo M-Torre 1, 98, decimal 95. 18, 95, 4 Bora 790, inicialmente ali mantém pista 0, agilizando manobras. E ali mantém guardando o voo no 790. Sobre hoje, da GEL. Da GEL 320, restrito 556. São 3436, assume identificação, deixa nível de voo 060 na prova de tapa. Número 4 na aproximação. Torre Salvador, muito bom dia, Ofélia 2590, está no hotel para o cruzamento da pista 10. Ofélia 2590, mantém o ponto espera da hotel. Mantendo, espera hotel 2590. Salvador, Alexandre, 6356, está passando 372, 10 à vista. Oi, Salvador, Alexandre, 6356. Ana 6356, bom dia, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 140 graus, 099. Teve pouso na 0, 6356 da hoje. Decolado 04, sabe controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Oito. 125 decimal 1, no caso negativo, 128 decimal 8. Não vou. 9954, desça 2500, pés autorizado a reinar em pista 10, ajustado 9017, e reduz a 2009. Desça para 2500, pés, 1017, reduzindo para 2009, vou 995. Controle Gol 790, decolado. Gol 790, contato Hernando, decolagem, sob a via Puca para nível de voo 370. Puca 370, 1790. Taxi Victor 366, go 1962. Go 1962, complete the approach and contact the tower, frequency 118.95. 118.95, some other tower, go 1962. Salvador Tower, go 1962, final approach, runway 10. Força aérea 2590, autorizado, cruzamento da 10228, Delta, na Delta, mantém a posição, chame o solo novamente no 211. O 2590, autorizado, cruzar a 10 para Delta, e lá, mantém posição, chamando o solo 211. Afirmo, 211, 2590 da Força aérea. 1962, final approach, runway 10. Chané 6356, no solo 06, liberado em chave de controle solo, na frequência 121, decima 1. 21, na chamada. Torre 3745, consideração. Mantém em consideração, 3745. Mantém em consideração, 3745. 1962, I have inside checking the gear, virtual land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10, altimeter set 1016, landing gear down lock, go 1906. Tan 3216, sem identificação, desça nível de voo 060 na prioridade de TAP, após de TAP, encerra Vitor 366. Ok, 060, voa de TAP, após o 366. Voo no 556, chame centro de Recife, ano 251, caso negativo no 288. 251-288, obrigado. Passando 366, estabilizado. O 9954 completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia. Oi, bom dia, gol 9954, estabilizado no RNAV da 10. Bom dia, gol 9954, número 2 para pouso na pista no 0, acho que é o altímetro no 0 no 7. Aeronave que precede, aeronave da companhia, pode 737, na curtíssima. 617, agora tem autorização 9954. Está autorizado o RNAV, pista 190, reforço passando para a Vitor 366. Papa Tango, essa bolsa uniforme, serviço radar terminado 53 milhas no setor noroeste de Salvador para serviço de informação de voo e alerta. Chame Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. O 1962, no solo 09, à direita, sendo controlado na frequência 121, décima 1. Confirme a frequência 21, décima 8. 121.1, go 1962, on the ground 09. 9954, aprovisado, autorizado, posto 0, vento no 50 graus, 099. Leve pouso 9099, sem base. Tampa 32, uma meia, vou na Produção, Vitor 36. Tampa 32, uma meia, Vitor 36. No 790, chame Recife, 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45. Tem 2005, decimal 5, bom dia. Autorizado, ele vai manter a pista no zero. Autorizado, aliás, ele manter no zero. Está 3745. Pô, 954, solo. Sino 2, direita, solo, 2, sino décima 1. 2, sino 1, boa tarde, o... Abraão, 54. Na 3296, na produção Vitor 366, desça 2500, pés ajustado no 097. Está autorizado R9, a participação do Serra Vitor 366. Autorizado na produção 366, 2500, 1017, encontrando estabilizado no R9, 3296. Área 2590, tá pronto? Afirmativo, 2590, pronto para decolagem, pista no zero. Série 2590, ali mantém a pista no zero. Ali mantém a pista no zero, 2590. Então, 3436, complexo, chame torre 198, decimal 95. Sete, nove, cinco, decolado, zero, cinco, controle, um, 20 decimal 8. 208, obrigado, manda lá. Controle Salvador, bom dia, 3745. 3745, contato RAN, decolagem sobre a via da EL para nível de voo 360. Para o 360 via, possibilidade de voar alguma proa mais à frente? RAN 3745, passando 2 mil pés, autorizado Voaleda. Voaleda, após 2 mil pés. Sinto na zero, alinhado e pronto. Sinto na zero, mantém a posição estimada 15 segundos. 72, sinto na zero. Sinto na zero, sinto na zero, autorizado, colapso, sinto na zero, vento 150 graus, 109. 250 autorizado, decolagem, pistão no zero. 2 Salvador, 3435, pistão no zero. 3436, continua a aproximação, informaria pista livre. 3436. 3395, mantenha com a espera guardando. Guardando, está visual, contrato. Autorizado, pouso pista no zero, vento 150 graus, 109. Autorizado, pista no zero, 3436. 2590, contato radar na decolagem, suba via ABO para nível de voo 380. ABO para 380, 2590. Mouse claro. Zero, dois, cinco, nove, zero, oito, controle Salvador, 120, dois, zero, dois, oito. 3895, autorizado, ali é manter, pista no zero. Quase 3 mil, solo 18, direita solo, 2 1 small 1. Direita, 2 1 1. Autorizada, colapso no 0, vento 160 graus, 109. Decolação no 0, 3, 2, 3. Baixada 2590, vou direto Elefa. Direto Elefa, 2590. Decolou no perfil da Dael, cruza agora 2.000 pés. TAM 3895, contato na decolagem. Passando 2.000 pés agora, vou direto Leda. Voando direto Leda, TAM 3895, muito obrigado pela ajuda. Estável na aproximação, capa B. 3296. TAM 3296 complexo, MTU 198, decimal 95. 95, 1895. TAM 3745, centro Recife, 1251, caso negativo no 288. 251, 288, TAM 3745. 60 graus, 1 graus. Livre na pista 10 do TAM. Você me confirma, taxiway? Alguma taxiway está interditada, senhor, ao longo da pista? Negativo, só a alça entre a Índia e a Juliette, mas não interfere no seu taxiamento, não. Ok, para livrar então, todas estão disponíveis. Obrigado, senhor. Tango Vitor Serra, novembro, sem identificação. Serra, novembro, está em contato radar 73 milhas no setor. Oeste Salvador, vai na Brua de Conde. Após Conde, já chamar o controle da casa do operador. Para a Cruz de Aracaju. Você não tem a Cruz, iremos coordenar com o Aracaju, a Cruz direta de Aracaju. Isso é a 90. Salvador, Alexandre 62, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Cruz 13, autorizado, decolar pista no 0, vento 140 graus, 1 0. Salvador, Força Aérea 2590, passando 190 para o 3280. Gente, chame Recife, 1260, caso negativo no 288. Chamará agora Recife 260, 1288, graças por tudo, Salvador, até a próxima. Uhum. Centro Recife. Nossa, go ahead. Can you call the 0153? Nome 213, decolagem 27, controle 20.8. 0.8, Xanera 6213, boa tarde. Bravo, Bravo, autorizado táxi, a porta, ponte esperando passar. A 213, contato radar decolagem, suba via da EL para nível de voo 360, passando 2.000 pés, Voileda. 360 pela El, passando 2.000, Voileda. No Xanera Mano, era nosso no ponto de perto. Tá por informe, Bravo, não é Bravo, autorizado a alinhar, reporta pro decolagem, pista no 6. Ram 3895 Recife em 1251, no caso negativo no 288. Ram 3895 Recife 1251, alternativo 1288, boa tarde. Controle Salvador, Oceano Airman 213, seria possível coordenar da Shell com o centro? Temos coordenar a guarda de Airman 213. É, escuta. Passageiro 216, sem identificação, autorizado chegada à manha, próximo ideal de descida, informo que a pista 1-0 está impraticável até 1-500. Como é que está impraticável até agora, 00? 1-400 até 1-500. 1-430, corrigindo até 1-500, 30 minutos. Isso é devido a quê, Sérgio? Manutenção na pista. Tá. Primeiro, se eu prossegue para espera ou irá seguir para a pista no 7? A gente vai esperar. Quem está fazendo 2-2-3 era reposto para descer e problema espera inicialmente na posição a mão. Nativa, espera em a mão. Uniforme de Bravo, 90 é Bravo, fora do solo. Bravo, nome é Bravo, decote 32, prossegue Litoral Sul, Senderão 1 no 1500 pés, chama controle em 20.8. Confirma pra mim, fazer? Controle Salvador 1, 20.8. 20.8. Oceané Metro 213, autorizado o voo na prioridade da GEL. Grato, voando da GEL 6213, Oceané. Controle Salvador, o papo de fome Bravo, não vem Bravo, decolado, transfere. Passa o uniforme Bravo, November Bravo, mantenha sobre regras de voo visual no 1500 pés, reporte atingindo via litoral sul. Reportará atingindo via litoral sul. Oceaner 6213, Sami Recife, 1-25, decima 1, caso negativo no 28, decima 8. 25, decima 1, 28, decima 8, Oceaner 6213, boa tarde. A primária é 1-25, decima 1. Autorizado adicionamento, a porta pronta, também, óscuos. Kilo Romeo Oscar, now passing Caribe to Rotatória. Roger, Kilo Romeo Oscar, reporte Rotatória. Porão, manhã, Rotatória, Kilo Romeo. Como é que Yankee autorizado a alinhar e decolar? Pista no 7, vento 1-20 graus, 1-09. Do Charlie. O Bravo 90 agora está atingindo 1.300 pés, acendendo para 1.500 pés. Gente, faça um check no ciclamento, responde e fala que eu não recebo seu modo Charlie. 04. Alguém mais cruz que autorizado, tá? Quanto hoje para dar? Oscar. Salvador, tá 3804, bom dia. Quem morou na Cuxa Motor? Tá 3804, ainda em contato com o Centro Recife, estamos orbitando sobre Famog. Apenas para uma informação mais precisa, se o campo ou previsão permanece de abril no 500, volume. Afirmo para o estimado processo. Ok, obrigado, porque a gente está com o combustível bem certinho aqui para mais uma hora. Obrigado, até. Como é que é, que autorizado é colapso 37, vento 1 no 30 graus, 109. E boa, Papa Tango, quilo Romeo, sem rotatória visual. Quilo Romeo, acho que é autorizado final no 7, reporta quanto final. Obrigado, final, reporta na curta, quilo Romeo. Sou Salvador, Bravo November Bravo, atingiu 1500. Ele estava docente, Bravo November Bravo. November Bravo, quando possível ser estimado de pouso. Uniforme Bravo, uniforme Bravo, November Bravo, quando possível ser chamado de pouso. Desejo padrão pela esquerda? Se possível, o circuito pela direita, pela 197. Seja autorizado, circuito pela direita. Reporta para girabase, tem uma aeronave ingressando final 197 aqui. Ciente, aeronave ingressando final 197, reportará para girabase Oscar Maite. Como recebe o quilo, né, Oscar? Faz claro que não é, ótimo. Obrigado, agora para passar através da RMA. Quilo, né, Oscar? Quilo, né, Oscar? Autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 30 graus e no 09. Beleza, pouso no 7, quilo, né, Oscar? Apatão Whisky Charlie Mike, questão de identificação. Está em contato o radar a 50 milhas norte de Salvador, autorizada a chegada a Bonfi, a ponte para a descida. Informo que a pista 10 está impraticável até as 1500. Programa espera na posição Bonfi. Mano, pouso na pista 17? Gente, reporte para cancelamento do plano de instrumento, o Whisky Charlie Mike. Gente, desse nível de voo 050. Eu acho que o risco mantém a ponte para agora. Bom, no 1, aciona identificação. Informa que está em contato radar 62 milhas no setor nordeste de Salvador. Vai na proa e de coral, mantendo o nível de voo 1-0-0. Eu acho que isso, quando alinhado e autorizado, decola de imediato. autorizado, né, manter a pista no Sete, não é mais crítico. Uma lógica, solo aos 4-1, livra à direita, no corte, pode seguir em frente. Vembe aos cuis, que autorizado é colapso no 7, vento 160 graus 089. Tuleu não zero para o cigarro. Mantenha 510 em condições visuais, patrulha 190, enquanto seus sinais de curva. Autorizado acionar, porta para a decolagem. Torre, o Oscar Maitiang para ingresso na base da 17. Autorizado final, informaria que está livre, Oscar Maitiang. Oscar Maitiang, gente, autorizado final 17. Decolagem 4-3, autorizado o cruzamento do campo na proa de buraquinho. Autorizado o cruzamento de campo, proa de buraquinho, November Oscuisk. Mike Yank, autorizado o pouso, pista no 7, vento 160 graus, 089. Oscar Mike Yank, autorizado o pouso no 7. Atanguaça Golf, que o contato radar passando agora. Conde, não. Vou indo na proa de bom fim e reposição de hoje descida. Tem 14 dados formando a frequência livre, Bravo, November, Bravo.